Espera 1 no 8, decimal 6, com 1017 graus contra base. 5. Maria Pro Helios. Aguarde. É. Passaré 2733, autorizado o toque arremetido à pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Ele toque arremetido para 2733. CPC 415 está autorizado, Leos. Ok, obrigado, Leos. 5415. Brazilian First 332 completes an approach, call tower 118.6. 118.6, Brazilian First 2332. Total é Brazilian First 2332. Brazilian Force 2332, continue approach, check in the gear, wait runway vacate. Waiting runway vacated, o Brazilian Force 2332, gear down and locked. Chegou no 077, já no 01 no livre, chame táxi. Livre, chama táxi no 077 no 1. Romeo 856, vou direto Romeo Fox 08. Romeo Fox 018, direto, 1856. Cruzeiro 17, I'll inform Drizzle. É, Brasília Fox 2332, clear land on runway 10. Pulseira 2733, Sugoi MT-154, curva esquerda, mil pés, perna do vento, reposte no través norte da torre. A curva na esquerda reposta no través norte, 2733. Brazilian Force 2332, runway wet, for your information. Ok, runway wet, Brazilian Force 2332. 2000 autorizado, reporte estava 3894. Controle, o papapá Mike Eco Eco no corredor forte, no momento está livrando para o corredor Abrantes, mantendo a proa 281. Sente Mike Eco Eco, prossiga para a rotatória, desça 500 pés, que é negama 017. Positivo, o Mike Eco Eco está descendo de 1000 para 500, irá reportar a posição rotatória, o QNH 1017, é o Mike Eco Eco. Segue acionamento, posição 2. 467-2002 irá aguardar, temos a aeronave puxando no setor. Após a mesma, iremos autorizá-lo. Gente, aguardando 570. Procedimento VOR. Gente, só para confirmar, então, a intenção é tocar, remeter e após procedimento. Afirmativo. Gente, mantenha a perna do vento, aguardando instruções. Mantenha a perna do vento, aguardando instruções. Aeroporto Salvador, boa noite, Azul 4206, Cabeceira 10 Pro. Azul 4206, ali mantém Cabeceira 10? Ali mantém Cabeceira 10, Azul 4206. Para chamar a torre 118, decimal 6 grado, boa noite, bom dia. Boa noite. Procedente do setor nordeste para pouso aqui na pista 17, ok? Alonga do vento, aguardando instruções. Tá alongando do vento, D7. Brazilian Force 2332 on the ground at 656, turn left, and we vacate the contact ground 121 small 9. Turn right, and we vacate 121 small 9. Sir, muito boa noite, o papapapá, Mike Eco Eco. Mike Eco Eco, confirma a intenção, pouso na pista 17? Positivo, senhor. Pouso na 17. No momento, o corredor Abrantes voando posição rotatória. Estimativo da presente, reporte curto, final pista 17, altímetro 10-17. Para cheque, o vento no 30 graus, 04 nós. Reporte curto, final pista 17, o Mike Eco Eco. O Mike Eco Eco irá reportar curta final para 17. Para sua informação, temos um tráfego com Caravan Charlie 208, mil pés da Força Aérea, está alongando a perna do vento da 10, está no setor noroeste agora do campo. Tá ok, o Mike Eco Eco tá visual com o tráfego. O Azul 4206, após a decolagem, mantém a proa até 2000 pés. O vento no 20 graus com 04 nós. Tem livre decolagem, pista no zero, pista molhada. Gente, Azul 4206, após a decolagem, mantém até 2000 pés com 4 pés. Azul 4206. Afirmo. Quanto tempo mais vai alugar o 2733? Como é que é que tem condições de encurtar para o final da 17? Campinas, 3 horas e 55 minutos. Confirme sua altitude. No momento estamos mantendo 700, descendo para 500. Seguinte. Cidade agora. 2733, gira base, é porta final da 17, corrigindo, da 10, 2733. Está girando base, 2733. Jet 6720, seria o estimado pra gente? Afirmativo, Web. Após o Boeing da Gol passar a retaguarda, já tá livre o posicionamento nos dois? Ok, obrigado. Após o Boeing da Gol. O Cross Runway 10, Brasilinha Forte, 3-2. That's hold position, Brazilian Air Force 2332, hold position. Hold position on Delta, Brasilinha Forte, 3-2. Chama o controle 208, Azul 4206. Mike Eco Eco, o tráfego avistado em livre pulso, pistão no 7, o vento no 30 graus, 03 nós. Grato, Mike Eco Eco está ciente, visual com o aeródromo, fazendo sinal para o no 7, estabilizado. É o Mike Eco Eco. É do 7, respeita na final. Afirmativo, quanto na aproximação, altímetro 10-17, para sua informação, temos helicóptero Eco Charlie 35 realizando pouso pairado sobre a cabeceira 17, não interfere na sua aproximação. Entendi. 333, tem livre decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 03 nós, pista molhada. Salvador, boa noite, no 077, ponto de espera pronto. Ciente, gol no 077, mantém o ponto de espera da 10. Alô, Salvador, boa noite, gol. O domingo é 01, gente da formação Sierra, atualização Galeão. 601, no autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. Decolada 10, com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5443. Cotejo. Atualizado o Galeão, nível 360, pela Upper Zulu 10. Decolada da 10, com curva à direita, pela Euleda Bridge. Controle 120, estão 8, transponder 5443, gol 1601. Correto, gol quando pronto, só me puxa bem estacionamento no 04. Chamará quando pronto, gol 1601. Quero saída da El. 5451 vai acionar. Estabilizou a 3894. 3894 completa, final, torre no 862. Boa noite. Force 2332, we have more 2 aircraft to land, just hold position please. Hold position on Delta, Virginia Force 2332, we have the craft in sight. Da 394, curto na aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 097. Número 2 na aproximação, carga da Força Aérea precede. Tente, aguardando a Tarim 384. Alô Salvador, boa noite, o TAM 3567, ciente da Romeu. TAM 3567, Brasília, autorizado 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita. A saída é Arbor Elefa. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5412, confirmando 5416 é o transponder, cotejo. Sim, está autorizado Brasília, nível 360, via Pesulon 97, decola do 10 com curva direita, Arbor, transição Elefa. O transponder 5416, controle 1208, TAM 3567. Correto, TAM 3567, quando pronto, sumi pushback, acionamento no 09. Chamarado. Sera 2733, tocou a meteu 03, dá presente, inicie curva agora à esquerda, na radial 040, subindo para 12 mil pés e chamando controle 120, décima 8, força era 2733. Curva na direita, radial 040, acendendo para quanto completa? Curvando agora à esquerda, subindo para 12 mil pés, na radial 040, chamando controle 120, décima 8. Radial 040, subindo para 2 mil pés, curva na esquerda, chamando a 1208. TAM 3894, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus com 05 nós. TAM 3894. Livre pouso, pista 10, 3894. Voo no 077, visual com Airbus da TAM na curta. Afirmativo, visual, 077. Após o tráfego ali, mantém cabeceira no 0. Após o pouso ali, mantém no 0177. Zulu 4206, chame Recife em 12545. Indiana Force 2332, clear to cross runway 10. Clear to cross runway 10, Indiana Force 2332. Esquerda proa 290. Esquerda 290. Move. 290, 3894, boa noite. Um VOR para treinamento? 3894, boa, taxia via Alfa, reporta a Anta Juliette. Reporta a Anta Juliette, 3894. TAM 3897, Guarulhos, nível 340, copia. Autorizado Guarulhos 340, decola 10 com curva à direita, saída da Eule da Bridge, intercepta Upper Zulu 16 após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5446, cotejo. Autorizado Guarulhos. Yankee para pista 10, é possível? Momento. Está autorizado o VOR DME para o Força Aérea 2733. A gente vai manter a vetoração? Não está autorizado a prova do VOR, porém suba para 3010. Ajuste no 097. Gente, autorizado a prova do VOR, subindo para 3000-2733. 220 da web é inicialmente a linha e mantém cabeceira 10. Mantém 10, 6720. Próximo a Juliette. 6394, aguarde um instante para ingressar. Tá livre ingressar até o portão 01, até 3894. Via Juliette para o 01, Fórmula 3897 da companhia, chama o senhor. Positivo, tá 3897, portão 5, passando Airbus Companhia Caldo, vai estacionar a sua direita em portão 01, autorizado puxar e acionar no 05, ok? Negativo, tô... É 340 via Bridge 5446, portão 5, chame quanto então? Afirma, vai. Uno 077, decolou 07, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 1208, até breve. Salvador, boa noite, voo 1077, cruza 3500, pés, decola pistão 10, da Eoleta Bridge. 1077, contato radar, voo 360, perfil da El. Em ascensão, 360, perfil da El, sob contato radar, voo 1077. Poderia fazer o VR Yankee, o 2766, para treinamento? A presença está autorizada o procedimento VOR Yankee para pistão 0, Força Aérea 2733. Autorizado VOR Yankee para pistão 0. Porém, mantendo ainda 3 mil pés, o Força Aérea 2733. Mantendo 3 mil pés, 2733. Vai permanecer nessa reta ainda aqui, o 2733. Você não tem condições de prosseguir para o VOR? Aguarde. Alfa, até o ponto, espera, pode chamar a torre na frequência 1986. Salvador, gol 1273, boa noite. Gol 1273, boa noite, adicione identificação autorizada a BONF, peça 050. Identificação, gol 1273 na BONF. 76720, vento 150 graus com 07 nós, pista molhada, sem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem no zero, 6720, boa noite. Para 273, eles confirmem a proa do presente? A proa do direto para o VR Salvador. Entendi. Pantaral, 2733. Salvador, 6720, boa noite, decolou na sua escuta. Objeto 6720, contato radar, sua 360, voa direto Leda. Leda, obrigado, querido. Uno 077, chame Recife, 1251. Recife em 1251, chamarago, 1077, até breve. Para puxa bem aqui acionamento do botão 4. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 1601. Bruno 399, a torre voltando. Gente, só para sua informação, está mantendo o ponto de espera devido um tráfego aqui da Força Aérea, realizando o procedimento IFR. Estamos coordenando junto aqui o controle e sua decolagem, ok? Yes, go 1, 2, 3. Salvador, boa noite, estamos 3603, chegada a Malha, autorizado 1501. 3603, boa noite, acione identificação, autorizado a chegada a Malha, desceu 050. Malha, 050. Eu tenho uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Gente, após a decolagem, vai manter pro de decolagem até 2 mil pés, restrito 2 mil pés, corrigindo, mantendo a pro de decolagem restrito 2 mil pés até 1,0 milhas. Em caso de falha de comunicação, após a décima milha, acende para o 360, o Uno 399. O Aniversário 2733, controle. Sua escuta possível. Temos duas aeronaves agora para o procedimento LA6E e o tempo de espera previsto são 11 a 12 minutos. Entendi. Está presente, voa direto, dona OTAN 3603, sem redução de velocidade. Uno 399, só corrigindo a restrição, é restrito apenas 12 mil pés até a décima milha, sem negativo manter pro, ok? Sai no perfil de saída normal, porém restrito 12 mil pés até a décima milha. Enquadramento de ordem. Gente, confere. Uma olhada, o vento no 50 graus, 0612 nós. Chame Recife em 1250. Recife, obrigado, 0. 399, decolado Salvador 119, restrito 12 mil pés, chama o controle em 120, 18, bom voo. 208, gol no 399, restrito 2000. Salvador, boa noite, voo no 399, decolado na Dael, restrito 2000. 399, contato radar, mantendo 2000 pés, voe direto posição Leda. Fronte Leda, mantenha 2000, voo no 399. Solo 1601, pronto para o táxi, com 169 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando Campinas. Copiado, prossegue via Indy Alpha até o ponto de saída da 10, condução à torre em 1168, meio estado 1017.